As palavras de Deus vão se cumprindo dia a dia, dia. O mundo não obedece e continua na rebeldia. Amigo, não vivas assim, Jesus morreu por ti e por mim. Deixe todos seus embaraços, venha pra seus braços e serás feliz. Deixe todos seus embaraços, venha pra seus braços e serás feliz. Na vida de Cristo haverá tristeza, para quem não quis andar em pureza. Mas para os salvos haverá beleza, porque vou morar junto com Jesus, sempre na riqueza. De Cristo haverá tristeza, para quem não quis andar em pureza. Mas para os salvos haverá beleza, porque vou morar junto com Jesus, sempre na riqueza.